Eu quero um cruzado de liberdade pra viver nessa cidade sem documento. Que luta diária que eu vejo daqui, a marcha do povo nos trilhos do morro faz a alma ferir. Os olhos se enchem na magreza da vida, da vida despida de sonhos, de cores, da negra criança. De quatro a dez, desespero real é a lida do povo, é a vida do morro. A sociedade é que faz o germe da luta, ali agora brotou. Matraca, metralhar, que a porra chegou. A cuica gemeu quando o sangue jorrou. Nos trilhos do morro, os olhos pararam, os homens desceram, deixando atrás o óleo e a dor. Aqui os meus olhos estão a fitar outros olhos que não vê, as estrelas do céu a brilhar. Que luta diária que eu vejo daqui, a marcha do povo nos trilhos do morro faz a alma ferir. Os olhos se enchem na magreza da vida, da vida despida de sonho e de cores da negra criança. Que quadro atrás, que espelho real é a lida do povo, é a vida do morro. A sociedade que faz o germe da luta, ali agora brotou. Matraca, metralhar, que a pouco chegou. A cuica gemeu quando o sangue chorou. Os olhos pararam nos trilhos do morro. Os homens desceram, deixando atrás o ódio e a dor.